Cheiro 11, página 81, capítulo 8. Não! Grito e salto para a frente. É tarde demais para impedir o braço de descer e percebo instintivamente que não terei força para o imobilizar. Assim, lanço-me diretamente entre o Chicote e o Gale. Como abri os braços para proteger o mais possível o corpo dele, não há nada para desviar a chicotada. Recebo-a em cheio, no lado esquerdo do rosto. A dor é ofuscante e instantânea. Uma série de raios de luz atravessam minha vista e caio de joelhos. Uma mão cobre-me a face, enquanto a outra me impede de virar para o lado. Já consigo sentir o vergão a abrir-se, o inchaço a fechar-me o olho. As pedras, por baixo dos meus pés, estão molhadas com o sangue do Gale, o ar carregado com o seu odor. Pare! Vai matá-lo! Grito. Vislumbro o rosto do meu agressor. Duro, com rugas profundas, uma boca cruel. Cabelo grisalho, quase todo rapado. Olhos tão pretos que parecem apenas pupilas. O nariz comprido e direito, enrubescido pelo ar gélido. O braço possante volta a erguer-se, apontando para mim. Levo rapidamente a mão ao ombro, procurando uma flecha, mas, claro, as minhas armas estão escondidas no bosque. Cerro os dentes e espero pela chicotada seguinte. Alto! Berra uma voz. O Haymitch aparece e tropeça num soldado da paz deitado no chão. É o Darius. Uma protuberância roxa e enorme sobressai-lhe entre o cabelo ruivo na testa. Está inconsciente, mas ainda respira. O que aconteceu? Será que tentou ajudar o Gale antes de eu chegar? O Haymitch ignora-o e põe-me de pé, bruscamente. Ah, excelente! A mão dele prende-me o queixo, levantando. Ela tem uma sessão fotográfica para a semana, para posar em vestido de noiva. Que vou dizer ao estilista dela? Percebo um indício de reconhecimento nos olhos do homem, com o chicote. Como estou agasalhada contra o frio e sem maquilhagem, com a trança metida descuidadamente por baixo do casaco, não deve ser fácil reconhecer-me como a vencedora dos últimos Jogos da Fome, sobretudo com metade da minha cara a inchar. O Haymitch, porém, já aparece na televisão há anos e seria difícil esquecê-lo. O homem apoia o chicote na anca. Ela interrompeu o castigo de um criminoso, confesso. Tudo neste homem, a sua voz autoritária, o seu estranho sotaque, denota uma ameaça desconhecida e perigosa. De onde veio? Do Distrito 11? Do 3? Do próprio Capitólio? Não quero saber se ela fez explodir a maldita Casa da Justiça. Olha para esta cara. Achas que estará pronta para as câmaras numa semana? Rosna o Haymitch. A voz do homem continua fria. Mas consigo detectar uma ligeira ponta de dúvida. Isso não é problema meu. Não? Então está prestes a sê-lo, meu amigo. O primeiro telefonema que farei quando chegar a casa será para o Capitólio, ameaça o Haymitch, para saber quem te autorizou a dar cabo da carinha linda da minha vencedora. Ele esteve a caçar ilegalmente. Que tem ela a ver com isso? Pergunta o homem. Ele é primo dela. O Pita pegou-me no outro braço, mas com cuidado. E ela é minha noiva. Por isso, se quiser bater-lhe, terá de passar por cima de nós. Nós, os três. Somos talvez as únicas pessoas no distrito com poder para tomar uma atitude destas. Se bem que seja temporário. Com toda a certeza. Haverá repercussões. Contudo, neste momento, a única coisa que me preocupa é salvar o Gale. O novo comandante dos soldados da paz lança um olhar ao seu pelotão de apoio. Com alívio, vejo que são rostos conhecidos, velhos amigos do forno. Percebe-se pelas suas expressões que não estão a gostar do espetáculo. Uma mulher, chamada Púrnia, que costuma frequentar a banca da Greasy Say, aproxima-se com passo rígido do comandante. Creio que para um primeiro delito já foi desferido o número estipulado de açoites, Sr. Comandante. A não ser que tenha decidido condená-lo à morte, Nesse caso, teria de chamar um pelotão de fuzilamento. É esse o procedimento normal aqui? Pergunta ao comandante. É sim, senhor comandante, responde a Púrnia. E vários outros acenam com a cabeça em sinal de concordância. Duvido que algum deles saiba, porque no forno, o procedimento normal, quando alguém aparece com um peru selvagem, é tentar conseguir o melhor naco de carne. Muito bem, leve o seu primo daqui então, moça. E se ele recuperar, lembre-lhe que da próxima vez que for apanhado a caçar em terras do Capitólio, reunirei esse pelotão de fuzilamento pessoalmente. O comandante dos soldados da paz passa a mão pelo chicote, salpicando-nos de sangue. Depois enrola-o rapidamente em perfeitos círculos concêntricos e vai-se embora. A maioria dos outros soldados da paz enfileira-se desajeitadamente atrás dele. Um pequeno grupo deixa-se ficar e levanta o corpo do Darius pelos braços e pelas pernas. Lança um olhar à Púrnia e murmura a palavra obrigada antes deles partirem. Ela não responde, mas tenho a certeza de que percebeu. Gale, volto-me para ele e tento desfazer os nós que lhe prendem os pulsos. Alguém entrega uma faca ao Pita e ele corta as cordas. O Gale cai no chão. É melhor levá-lo para a tua mãe, sugere o Haymitch. Não temos uma maca, mas a velhota da barraca de roupas vende-nos a tábua que lhe serve de balcão. Só não digam onde a arranjaram, implora, guardando rapidamente o resto das suas mercadorias. A maioria das pessoas que estavam na praça já desapareceu. O medo levou a melhor sobre a compaixão. Mas depois do que acabou de acontecer, não posso culpar ninguém. Quando deitamos o Gale de barriga para baixo na tábua, já restam poucas pessoas para o transportar. O Haymitch, o Pita e dois mineiros que trabalham na equipa do Gale levantam a tábua. A Livy, uma miúda que mora perto da minha casa no jazigo, toca-me no braço. A minha mãe curou o irmãozinho dela no ano passado, quando ele teve sarampo. Precisam de ajuda? Os seus olhos cinzentos parecem assustados, mas determinados. Não, mas podes ir chamar a Azel? Dizer-lhe para vir? Pergunto. Claro, responde a Livy, dando meia volta. Livy, chamo. Não a deixes trazer os miúdos. Não, eu fico com eles. Obrigada. Pego no casaco do Gale e corro atrás dos outros. Põe um bocado de neve nisso, ordena o Haymitch por cima do ombro. Apanho uma mão cheia de neve e aplico-a à cara, amortecendo um pouco a dor. O meu olho esquerdo começou a lacrimejar profusamente e, à luz do crepúsculo, só consigo avançar seguindo as botas à minha frente. Pelo caminho, ouço o Bristel e o Thom, os colegas do Gale, a narrar o que aconteceu. O Gale deve ter ido à casa do Cray, como já fez uma centena de vezes, sabendo que este pagava sempre bem por um peru selvagem. Em vez do Cray, encontrou o novo comandante dos soldados da paz, a quem eles ouviram alguém chamar Romulus Thread. Ninguém sabe o que aconteceu ao Cray. Esteve no forno a comprar aguardente naquela manhã, aparentemente ainda no comando do distrito, mas agora ninguém sabe onde ele está. O Thread deteve imediatamente o Gale e, claro, como trazia na mão o peru morto, o Gale pouco podia dizer em sua defesa. A notícia espalhou-se depressa. Ele foi levado para a praça, obrigado a confessar o seu crime e condenado à pena do chicote, a ser cumprida de imediato. Quando lá cheguei, ele já tinha levado pelo menos 40 açoites. Por volta do 30º, tinha perdido os sentidos. Ainda bem que só tinha o peru com ele, comenta o Bristol. Se trouxesse a caça do costume, teria sido muito pior. Ele disse ao Thread que o encontrou a passear pelo jazigo. Disse que o peru tinha saltado a vedação e que ele o espetou com um pau. Continuava a ser um crime. Mas se soubessem que ele tinha estado no bosque com armas, tê-lo-iam condenado à morte, de certeza, conclui o Thom. E o Darius? Pergunta o Pita. Depois de umas 20 chicotadas, interveio dizendo que aquilo já bastava. Só que não o fez de forma inteligente e oficial, como a Púrnia. Agarrou no braço do Thread e este atingiu na cabeça com o cabo do chicote. Não lhe deve esperar coisa boa, conta o Bristol. Não me parece que qualquer um de nós possa esperar coisa boa, replica o Haymitch. Começa a cair uma neve pesada e molhada, piorando ainda mais a visibilidade. Subo o caminho para a minha casa, atrás dos outros, usando os ouvidos mais do que os olhos para me orientar. Uma luz dourada ilumina a neve quando a porta se abre. A minha mãe, que por causa da minha ausência inexplicada, deve ter ficado todo o dia à minha espera, examina-nos. Novo comandante, informa o Haymitch. Ela acena levemente com a cabeça, como se não precisasse de mais explicações. Encho-me de espanto e respeito, como sempre, ao vê-la transformar-se na mulher temerária da mãe que costuma chamar-me para matar uma aranha. Quando lhe trazem alguém doente ou moribundo, é a única altura em que acho que a minha mãe sabe quem é. Em segundos, ela limpa a comprida mesa da cozinha e estende um pano branco esterilizado sobre a mesma, para onde manda deitar o Gale. Depois, deita a água de uma chaleira para uma bacia, enquanto pede à prima para tirar uma série dos seus remédios do armário. Ervas secas, tinturas e frascos comprados na loja. Observo as mãos dela, os dedos compridos e finos, esmagando isto, acrescentando gotas daquilo na bacia, embebendo um pano no líquido quente, enquanto dá à prima instruções para preparar outra mistura. A minha mãe lança um olhar na minha direção. Atingiu-te o olho? Não, é só um inchaço, respondo. Põe-lhe mais um pouco de neve, ordena. Mas é óbvio que eu não sou uma prioridade. Consegue salvá-lo? Pergunto-lhe. Ela não responde. Espreme o pano e segura-o no ar para o arrefecer um pouco. Não te preocupes, tranquiliza-me o Haymitch. A pena do chicote era muito comum antes do Cray. Era a tua mãe que trazíamos as vítimas. Não consigo lembrar-me de uma época, antes do Cray, em que havia um comandante dos soldados da paz que usava livremente o chicote. A minha mãe teria então mais ou menos a minha idade, trabalhando ainda na botica com os pais. Já nessa altura devia ter mãos de fada. Com muito cuidado, começa a limpar a carne mutilada nas costas do Gale. Sinto-me mal disposta, inútil, deixando a neve pingar das luvas para uma poça no chão. O Pita senta-me numa cadeira e aplica-me um pano cheio de neve fresca na cara. O Haymitch diz ao Bristol e ao Thom para irem para casa e vejo a forçar-lhes umas moedas nas mãos antes de eles partirem. Não sei o que poderá acontecer à vossa equipa, explica-se. Eles acenam com a cabeça e aceitam o dinheiro. Depois aparece a Azel, esbaforida e corada, com flocos de neve no cabelo. Sem uma palavra, senta-se num banco ao lado da mesa e pega na mão do Gale e leva aos lábios. A minha mãe nem parece dar-se conta da presença dela. Entrou naquela zona especial que inclui apenas ela e o paciente e de vez em quando a prima. O resto pode esperar. Mesmo com as suas mãos habilidosas, leva muito tempo a limpar as feridas, a arranjar a pele rasgada que ainda pode ser salva, a aplicar uma pomada e uma ligadura leve. À medida que o sangue desaparece, começo a perceber o lugar de cada chicotada e sinto-a ressoar no único golpe que recebi na cara. Multiplico a minha própria dor uma vez, duas vezes, 40 vezes. E só posso esperar que o Gale permaneça inconsciente. Claro, isso seria pedir demais. Quando lhe são colocadas as últimas ligaduras, um gemido escapa-se-lhe dos lábios. A Hazel afaga-lhe o cabelo e sussurra qualquer coisa, enquanto a minha mãe e a prima examinam a sua pequena reserva de analgésicos, normalmente acessíveis apenas aos médicos. São difíceis de arranjar, caros e muito procurados. A minha mãe Tenho de guardar os mais fortes para as dores piores. Mas qual é a pior dor? Para mim é sempre a dor atual. Se fosse eu a mandar, aqueles analgésicos desapareceriam num dia, porque tenho muito pouca capacidade de assistir ao sofrimento. A minha mãe procura reservá-los para os que estão efetivamente a morrer, para lhes facilitar a saída deste mundo. Como o Gail está a recuperar os sentidos, elas optam por uma mistura de ervas que ele pode ingerir oralmente. Isso não chega, protesto. Elas olham para mim. Não vai ser suficiente. Eu sei o que ele está a sentir. Isso mal dá para uma dor de cabeça. Vamos combiná-la com xarope para o sono, Katniss. Ele aguenta. As ervas são mais para a inflamação. Começa a minha mãe, calmamente. Dê-lhe a porcaria do remédio. Grito-lhe. Dê-lhe isso. Quem julga que é para decidir a dor que ele pode suportar? O Gail começa a agitar-se ao som da minha voz, procurando tocar-me. O gesto provoca o aparecimento de novas nódoas de sangue nas ligaduras e um gemido de dor. Tirem-na daqui, ordena a minha mãe. O Haymitch e o Pita transportam-me literalmente para fora da cozinha enquanto lhe grito obscenidades. Prendem-me a uma cama num dos quartos até que eu pare de lutar. Enquanto estou ali deitada, soluçando, com as lágrimas procurando sair da ranhura do meu olho, ouço Pita sussurrar com o Haymitch sobre o presidente Snow e sobre o motim no Distrito 8. Ela quer que fujamos todos, diz ele. Mas se o Haymitch tem uma opinião sobre o assunto, não a revela. Passado algum tempo, aparece a minha mãe para me tratar da cara. Depois segura-me a mão, acariciando-me o braço, enquanto o Haymitch lhe conta o que aconteceu com o Gale. Então vai começar tudo de novo, comenta ela. Como antes? Parece que sim, responde o Haymitch. Quem diria que lamentaríamos ver o velho Cray partir? O Cray teria sido odiado de qualquer maneira, por causa do uniforme que usava. Mas foi o seu hábito de levar raparigas esfomeadas para a cama, em troca de dinheiro, que o haviam tornado objeto de desprezo no distrito. Em tempos mesmo difíceis, as mais esfomeadas juntavam-se à porta dele ao cair da noite, competindo por uma oportunidade de vender o corpo e ganhar algumas moedas para alimentar a família. Se tivesse sido mais velha quando meu pai morreu, podia ter sido uma delas. Em vez disso, aprendi a caçar. Não sei bem o que a minha mãe quer dizer por começar tudo de novo, mas sinto-me demasiado zangada e magoada para perguntar. Ficou registada, porém, a ideia de que piores tempos estão para vir, porque quando ouço a campainha da porta, salto da cama. Quem poderia ser a estas horas da noite? Só há uma resposta. Soldados da paz. Não o podem levar, afirmo. Talvez estejam atrás de ti, lembra-me o Haymitch. Ou de ti? Retruco. Não é a minha casa, salienta o Haymitch. Mas vou eu abrir. Não, eu vou, afirma a minha mãe calmamente. Mas vamos todos, seguindo-a pelo corredor, ao som insistente da campainha. Quando abre a porta, vemos não um pelotão de soldados da paz, mas uma única figura, coberta de neve. A Mads. Ela estende-me uma pequena caixa de cartão, pequena e úmida. São para o teu amigo, informa. Abro a tampa da caixa, revelando meia dúzia de pequenos frascos de um líquido transparente. São da minha mãe. Ela disse que podia trazê-los. Usem-nos, por favor. Ela volta-se e corre para a tempestade antes de a conseguirmos impedir. Que miúda doida, resmunga o Haymitch, enquanto seguimos a minha mãe para a cozinha. Eu tinha razão. O que a minha mãe deu ao Gale não é suficiente. Ele tem os dentes cerrados e o corpo a brilhar de transpiração. A minha mãe enche uma seringa com o líquido transparente de um dos frascos e injeta-o no braço do Gale. Quase imediatamente, o rosto dele começa a descontrair-se. O que é isso? Pergunta o Pita. É do Capitólio. Chama-se morfolina, responde a minha mãe. Nem sequer sabia que a Mads conhecia o Gale, comentou Pita. Costumávamos vender-lhe morangos, respondo quase irritada. Mas por que estou irritada? Não certamente por ela ter trazido o medicamento. Deve gostar muito de morangos, continua o Haymitch. É isso que me irrita. A insinuação de que há alguma coisa entre o Gale e a Mads. E não gosto. Ela é minha amiga, afirmo simplesmente. Agora que o Gale adormeceu sob o efeito do analgésico, o ambiente parece mais desanuviado. A Prim obriga-nos a comer um pouco de guisado e pão. Oferecemos um quarto à Hazel, mas ela tem de voltar para casa por causa dos outros filhos. O Haymitch e o Pita estão ambos dispostos a ficar. Mas a minha mãe manda-os também para casa para irem dormir. Ela sabe que não adianta tentar fazer o mesmo comigo. Por isso, deixa-me tomar conta do Gale enquanto ela e a Prim descansam. Sozinha, na cozinha, com o Gale, sento-me no banco da Hazel, segurando-lhe a mão. Depois de algum tempo, os meus dedos encontram-lhe o rosto. Toco em partes dele que nunca tive motivo para tocar antes. As sobrancelhas, espessas e escuras, a curva da maçã do rosto, a linha do nariz, a cova na base do pescoço. Sigo a linha de pelos no queixo e chego por fim aos lábios. Macios e cheios, ligeiramente gritados. O hálito dele aquece-me a pele gelada. Será que toda a gente parece mais nova quando está a dormir? Porque neste preciso momento, ele podia ser o rapaz que encontrei no bosque há anos, o que me acusou de roubar as presas das suas armadilhas. Formávamos um belo par. Órfãos de pai, assustados, mas também fortemente empenhados em sustentar as nossas famílias. Desesperados, mas já não sozinhos, depois daquele dia, porque nos tínhamos encontrado um ao outro. Lembro-me de centenas de momentos no bosque, de tardes ociosas a pescar, do dia em que o ensinei a nadar, daquela vez em que magoei o joelho e ele me levou para casa ao colo, contando um com o outro, vigiando-nos mutuamente, obrigando o outro a ser corajoso. Pela primeira vez inverto as nossas posições na minha cabeça. Imagino ver o Gale a oferecer-se como voluntário para salvar o Rory na ceifa, a desaparecer da minha vida, tornando-se amante de uma rapariga desconhecida para poder sobreviver e depois voltando para casa com ela, morando ao lado dela, prometendo casar com ela. O ódio que sinto por ele, pela rapariga fantasma, por tudo, é tão real e imediato que quase me sufoca. O Gale é meu. Eu sou dele. Tudo o resto é impensável. Porque foi necessário ele ser chicoteado quase até à morte para eu perceber isso? Porque sou egoísta, sou cobarde, sou o tipo de rapariga que, quando realmente poderia ser útil, fugiria para se salvar e abandonaria os que não pudessem segui-la ao sofrimento e à morte. É essa a rapariga que o Gale encontrou hoje no bosque. Não admira que tenha vencido os jogos. Nenhuma pessoa decente consegue vencê-los. Salvaste o Pita, penso, hesitante. Agora até isso ponho em dúvida. Eu sabia muito bem que a minha vida no Distrito 12 seria insuportável se deixasse morrer aquele rapaz. Encosto a cabeça à borda da mesa, cheia de aversão por mim mesma, desejando que tivesse morrido na arena, que o Seneca Crane me tivesse eliminado, como sugeriu o presidente Snow quando eu exibi as bagas. As bagas. Percebo então que a resposta para a questão de saber quem eu sou reside naquele punhado de frutos venenosos. Se os exibi para salvar o Pita, porque sabia que seria rejeitada se voltasse sem ele, então sou desprezível. Se os exibi porque o amava, continuo a ser egoísta, embora isso seja perdoável. Mas se as exibi para desafiar o Capitólio, sou alguém de valor. O problema é que não sei exatamente o que estava a sentir naquele momento. Será que as pessoas nos distritos têm razão? Que foi um ato de rebeldia, mesmo que inconsciente? Porque lá bem no fundo, devo saber que fugir não basta para me salvar, para salvar a minha família e os meus amigos. Mesmo que fosse bem-sucedida, não resolveria nada. Não impediria as pessoas de sofrer, como o Gail sofreu hoje. A vida no Distrito 12 não é assim tão diferente da vida na Arena. Mais cedo ou mais tarde, temos de parar de fugir, voltar-nos e encarar quem nos quer matar. O mais difícil é arranjar coragem para o fazer. Bem, não é difícil para o Gail. Ele nasceu rebelde. Sou eu que estou a pensar num plano de fuga. Desculpa, sussurro. Inclino-me para a frente e dou-lhe um beijo. Ele pestaneja e olha para mim através de uma névoa de narcóticos. Olá, Catnip. Olá, Gail. Respondo. Pensei que já tivesse ido embora. As minhas opções são simples. Posso morrer como uma presa no bosque. Ou posso morrer aqui, ao lado do Gail. Não vou a lado nenhum. Vou ficar aqui mesmo e causar toda a espécie de problemas. Eu também, prometo o Gail, conseguindo ainda mostrar um sorriso antes de sucumbir novamente aos medicamentos.